Vamos então para a nossa entrevista, rúbrica do nosso desporto. Temos então em estúdio a representação da Casa do Futebol Clube Porto dos Dragões do Val de Vizela, Casa do Futebol Clube Porto fundada em 2 de outubro de 1996. Três modalidades associadas ao atletismo, o ciclismo e também o BTT, se bem que podemos juntar aqui o ciclismo e o BTT. Vamos falar de uma forma mais, com mais destaque do atletismo, mas de referir desde já que tenho comigo o treinador Rui Ferreira e também as atletas Salomé Rocha e Catarina Ribeiro. Essas duas atletas que fazem parte não da Casa do Futebol Clube do Porto, mas sim do Sporting Clube de Portugal. Aqui a ligação está precisamente ao treinador, que é o treinador destas duas atletas, e vamos começar por falar precisamente com o treinador Rui Ferreira. Antes de mais, boa noite, obrigado por estar connosco no nosso espaço da entrevista. Começava por lhe perguntar, não sei há quantos anos é que está ligado à Casa do Futebol Clube do Porto, ainda assim é um projeto relativamente recente, são 16 anos. Como é que tem sido este caminho, e nomeadamente o caminho que o Rui também tem tido no clube? Olá, boa noite. A Casa do Futebol Clube do Porto, os Dragões de Val de Vizela, tem atletismo há muito pouco tempo. Estamos a falar a segunda época em que estamos com o atletismo. É um projeto que já existia no Futebol Clube Vizela, é projeto esse que tinha mais de 20 anos de atividade, com a vontade da Casa do Futebol Clube Porto em ter uma equipa de atletismo e com o encerramento da secção no Futebol Clube Vizela, surgiu a oportunidade de transferir todo esse projeto de um clube para o outro, continuando na mesma cidade, com as mesmas pessoas, mas mudámos de clube. São 19 títulos em 2012, no presente ano, com os atletas, e passo a citar muito rapidamente, o Diogo Silveira, o Martinho Oliveira, Francisco Ribeiro, Juliana Carneiro, Diana Ribeiro, João Lopes, Lúcia Pereira e Paulo Caldas. Isto, obviamente, falando nos vários escalões, é um ano de sucesso, ou já tiveram até anos melhores, Rui? É um facto, já tivemos anos melhores. O ano que mais títulos conquistamos foi precisamente com estas duas atletas que temos cá hoje, Catarina Ribeiro e Salomé Rocha, que também contribuíram decisivamente para esse ano de glória, mas não tira o brilhantismo da época passada. Portanto, o ano que fizemos foi bastante positivo. Só foi possível, obviamente, com a continuidade do projeto que tínhamos até então, e podemos dizer que foi também uma época recheada de êxito e obviamente, que nos fez estar bastante contentes com aquilo que alcançamos. Quais é que são as principais dificuldades que sente enquanto treinadora de uma modalidade que não terá, muitas das vezes, acredito eu, pelo menos acredito que possa sentir isso, o destaque e o, neste caso, o acompanhamento que se calhar merecia ter? A dificuldade é precisamente aí, é uma dificuldade do nosso país, da nossa cultura. Acho que falta um pouco mais de cultura desportiva ao povo português. Portanto, a nossa cultura desportiva está muito direcionada para o futebol. O atletismo é a modalidade que mais títulos alcança para o nosso país. É a modalidade que mais títulos alcançou em toda a história do atletismo português, ou do desporto português neste caso, e não é vista como tal. Portanto, falta visibilidade, falta de apoios, falta de patrocínios, e obviamente que as nossas dificuldades no dia-a-dia prendem-se precisamente por aí, por falta de condições de trabalho. Muito bem, vamos também agora dar a possibilidade às nossas duas atletas em estúdio. Recordo os nomes, a Salomé Rocha e a Catarina Ribeiro, que são nada mais nada menos que duas das melhores atletas de sub-23 da atualidade, e estão então a representar o Sporting Clube de Portugal. Salomé, Catarina, falando da vertente mais desportiva, como é que foram cair ao atletismo? Cair, salvo seja. Podemos começar pela Catarina. Boa noite, antes de mais. Eu cheguei ao atletismo em 2002, precisamente, não através do Rui, mas sim do pai, que é o Sr. Joaquim Santos, que através dele me foi desencantar, por assim dizer, a minha casa, em conversação com o meu pai, viu-me e viu que eu tinha assim um aspecto físico até propício à modalidade e convidou-me a participar e a fazer parte do Futebol Clube Vizela na altura. E foi por aí que começou. Eu ainda era infantil, ainda era pequenita, e acabei por chegar lá e dar-me me sentir bem, e depois o entusiasmo com a modalidade e a envolvência, acabei por ficar lá durante bastante tempo. E chegar, neste caso, ao momento que está nesta altura. Salomé, também queres descrever-nos como é que foi esse percurso e essa entrada para a modalidade? Olá, boa noite. O meu percurso foi diferente da Catarina, mas também fui chamada não pelo Rui, mas sim pelo Sr. Santos, em que fiz um corta-mato da escola. Nessa altura ganhei esse corta-mato e então, através de uma das atletas do grupo, veio ter comigo e convidou-me a ir experimentar. Pronto, foi questão de experimentar e até lá, hoje ainda lá estou. Qual é que é, isto também para ambas, qual é que é o principal título, a marca que está gravado na vossa memória? O meu título foi o da época passada, claro que foi de ter sido vice-campeã mundial de universitária e também ter lá o meu treinador presente para partilhar esse título comigo. Acho que foi das melhores sensações naquele momento, acho que não há palavras mesmo para descrever. Foi uma sessão que, à partida, punhamos a fasquia nas 10 primeiras e ter sido segunda foi ótimo. A Salomé, e até para que os nossos ouvintes possam ter a ideia, está a dizer isto de facto com um ar e com uma alegria imensa, já que tenho que fazer esta descrição, já que de facto não conseguem ir desse lado poder visionar, mas fica essa imagem imaginária. Pergunto também à Catarina qual é que foi também o título marca que está aí marcado como sendo o mais importante. O título que mais me marcou também é recente, foi em 2011, foi quando eu fui a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Sub-23, em que a época começou bastante mal. Eu fui submetida a uma operação ao joelho em outubro de 2010, e no final da época, em julho, dia 15 de julho de 2011, estava a ganhar uma medalha no Campeonato da Europa de Sub-23, na qual ainda tive algumas dificuldades, entre aspas, só consegui a segunda aos mínimos para o Campeonato da Europa, e depois ter conseguido uma medalha a uma volta do fim e nos últimos 400 metros ia precisamente em quarto, quinto lugar, em que a atleta aqui em terceiro lugar enganou-se na contagem de voltas, que era os 10 mil metros. E quando eu reparo que ela se engana e que eu conseguiria chegar às medalhas, foi emocionante, e depois de tantas voltas, a última volta ainda tive muitas forças para conseguir disputar a medalha e conseguir. E nesse momento também tinha o meu treinador lá e foi qualquer coisa de espetacular. Muito bem. Olhando para o vosso currículo, e se tivesse que ler quer o currículo, quer da Catarina, quer da Salomé, eu estaria aqui até às 8h30 da noite a dizer, e não estou a brincar, porque de facto desde muito jovens que têm vindo a conquistar títulos e nos vários terrenos, diria assim. A próxima pergunta vai exatamente nesse mesmo sentido: pista, corta-mato, o que é que preferem, onde é que se sente mais à vontade? Eu sinceramente prefiro até a estrada, nem pista, nem corta-mato. É claro que teremos que passar pelas várias situações, que se queremos ser atletas de bom nível, temos de ser boas ou medianas nos três aspectos. Claro que há sempre preferências, o meu caso vai para a estrada, sinto-me mais à vontade, mas também não desgosto do corta-mato. A pista eu não gosto muito, mas lá tem que ser, porque é daí que vêm os títulos e vêm daí as propostas para clubes, e é o que nos dá o nome, mas eu prefiro a estrada. Catarina? Eu também sou da opinião da Salomé, porque me sinto mais confortável na estrada, mas gosto mais de pista também. Muito bem. Rui, voltando de novo à conversa consigo, nota-se que de facto há aqui uma ligação muito próxima entre atletas e treinador. Como é que se treinam jovens rumo à conquista? Atrevo-me a dizer isto. Eu acho que não há uma fórmula mágica. Acho que há a ideia de um bom relacionamento, portanto, acima de tudo, para além da relação de treinador-atletas, temos uma relação de amizade. Também a nossa proximidade de idades também ajuda bastante. Provavelmente percebo os problemas dos jovens, percebo as motivações deles, percebo as necessidades e tento adaptar a prática da modalidade ao estilo de vida que eles têm atualmente. E daí também que tento com que façam atletismo a um alto nível, tento que levem as coisas a sério, mas também faço para que se divirtam e para que aproveitem e que desfrutem do momento. É caso para dizer que, mais do que formar atletas, também se formam, neste caso, mulheres e homens. Sim, passa precisamente por aí. Esse é o principal objetivo, será primeiro formar homens e mulheres e depois a seguir atletas. Se não forem grandes homens e grandes mulheres, dificilmente conseguem ser grandes desportistas. Catarina, Salomé, estamos a falar em termos semanais de quantas horas de treino, isto ao longo, ou diria, em plena época desportiva, estamos a falar de quantas horas de treino semanais? Só para que as pessoas também possam ter uma noção do trabalho árduo que se tem ao longo de todas as semanas, e engraçado é vê-las a contar as horas pelos dedos, mas sim. Sim. Eu acho que deve rondar as 15 a 16 horas semanais de treino, não sempre corrida, mas com uns exercícios de alongamento e tudo o que envolve o treino. Eu diria umas 18, 20, como estava a referir, eu estava a contar pelos dedos, estava a fazer uma estimativa. E eu falei, portanto, também com dava dava cerca de 18, 20 horas. Muito bem. Semanais. Para ambas também. Quais é que são as vossas ambições para o futuro? Objetivos, ambições para o futuro? Ora bem, eu no meu caso, eu digo, é sempre a mesma coisa. Claro que o principal objetivo é chegar ao lugar mais alto do pódio, mas traçamos objetivos, no meu caso, juntamente com o meu treinador, que é o Rui, os objetivos vão traçando ao longo da época, do que vai acontecendo. Se acharmos que aquele objetivo poderei conseguir alcançá-lo, então estabelecemos a meta para aquele objetivo. Objetivos a longo prazo, não, porque poderá surgir muitas situações e o melhor mesmo é traçar objetivos consoante o decorrer da época. Catarina? Assim, não é um objetivo, porque os objetivos a longo prazo, como diz a Salomé, às vezes caem por terra, mas sim um sonho, que é participar nos Jogos Olímpicos de 2016, e mais próximo é fazer um bom resultado, que se aproxima dia 9 de dezembro, o Campeonato da Europa. Muito bem. Rui, antes depois também de fecharmos a entrevista, duas questões ainda. Há possibilidade de mais atletas, mais jovens que estejam até nesta altura a ouvir o programa, se juntarem ao clube e fazerem também parte desta modalidade? Sim, sem dúvida. O nosso clube está aberto à entrada de jovens que queiram praticar atletismo, que queiram experimentar a prática da modalidade. Fazemos com alguma frequência algumas ações de captação de jovens. Presença nos corta-maços escolares na nossa zona é com esse objetivo de captação de novos valores para a prática da modalidade, e faço esse apelo. Todo o miúdo ou todo jovem que queira praticar atletismo tem a Casa de Futebol do Porto de Vizela com as portas abertas, e com certeza que os vamos receber de braços abertos. Muito bem, fica essa indicação. Também, depois, se for necessário, podem enviar um mail para o programa e certamente que reencaminharemos essa situação para o Rui e também para os responsáveis do clube. Catarina Salomé, uma mensagem final para todos quantos vos têm acompanhado e que nesta altura também, acredito, estejam a ouvir esta vossa entrevista. Podemos começar por ti, Catarina. Antes de mais, quero agradecer a toda a gente, não só ouvintes, mas também os mais ligados, família e amigos, por sempre nos apoiarem e acreditarem nas nossas capacidades, porque sem eles acho que nada disto seria possível. E também às pessoas que vão fazendo com que seja possível que o atletismo ainda perdure em Portugal, e que esperemos que hajam mais apoios para conseguir continuar a formar grandes atletas, ou até melhores, porque não basta o apoio em anos de Jogos Olímpicos e pedirem medalhas, é preciso apoiar e dar o devido valor e apoio aos atletas que se preparam para esses campeonatos, não só os Jogos Olímpicos, mas campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. Salomé. Uma mensagem, como a Catarina disse, agradecer o apoio de toda a gente, é sempre essencial para tudo. Também quero deixar aqui o meu agradecimento ao meu treinador e ao Sr. Santos, que tem aturado, de certa forma, não é fácil lidar connosco, principalmente horas durante a semana inteira, passam mais tempo connosco, se calhar com a própria família, abdicam de muitas coisas. Acho que devemos dar valor a esses treinadores, eu dou muito valor aos meus e tenho muito orgulho neles. E às pessoas, façam desporto, tentem de certa forma não se ligarem tanto ao futebol, talvez ver resultados a nível de atletismo, handball, basquetebol, porque a cultura desportiva é muito importante e aí é que nos torna abertos para o desporto. Acho que não se beneficia só no futebol, mas sim em várias modalidades. Muito bem, Catarina, também querias acrescentar uma coisa muito rapidamente, até porque já estamos fora de horas. Muito, muito rápido, quero agradecer mesmo muito, muito, muito ao meu treinador, porque ele é 5 estrelas, e ao Sr. Joaquim Santos, porque também realmente é como diz a Salomé, que nos atura todos os dias. Muito bem, ficam estas duas mensagens. Rui, o Rui faz um velho agradecimento também aos, neste caso, à mensagem deixada quer pela Catarina, quer pela Salomé. Rui, uma mensagem também para todos os que apoiam a modalidade e também para aqueles que estejam na dúvida, quase que um convite, se quiser deixar, aproveita esta altura, e também se quiser deixar algo mais, alguma coisa que acho que deva ser dita, aproveita o momento para o fazer agora. A mensagem àqueles que já praticam atletismo é que continuem a lutar e a remar contra a corrente. Portanto, o esforço há de um dia vir a ser recompensado, portanto, o atletismo há de vir um dia a ser muito mais reconhecido que o que é atualmente. A todos aqueles que não estão dentro da modalidade, que façam um esforço, que tentem, que quanto mais não seja, que nos deem uma oportunidade de mostrar que estes jovens fazem um trabalho muito sério, e que lutam diariamente para que o nome das respectivas localidades que representam, o nome do país, seja elevado a mais alto nível. E é uma modalidade super interessante de se ver e de se assistir e até mesmo de praticar. Faço esse convite para que pelo menos deem uma oportunidade à modalidade, e já para não falar no bem-estar físico e psicológico que isso proporciona. Muito bem, o programa Bola na Área também assume esse compromisso de começar de agora em diante também a acompanhar mais de perto a modalidade. Rui, Salomé, Catarina, o nosso agradecimento por estarem no programa Bola na Área, no espaço da entrevista, o nosso desporto.